Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, bandido? 11 de setembro de 2001. Vai vendo, truta. Vai escutando. Vou com fé, vou na fé, porque a fé não costuma falhar. Eu aprendi que só Deus pode julgar. Certo, sobrevivente? Falou, guerreiro. O maquiavélico cronista do interior de São Paulo tá de volta em ação. Tá de novo na cena. É, interior de São Paulo que eu amo acima de tudo e abaixo de nada, truta. E faço questão de representar na rima, moro? Seja como for e aonde for. Descendente africano lutador, que tem na veia o sangue da justiça. E como diz o professor George, da indignação. A minha vida é o rap, porque o rap é a bomba que faz tremer o chão. Doutorado em raciocínio, aliado G. Quebra tudo, ladrão. É, meu irmão, tamo chegando. Aliado G, mais um guerreiro interiorano. Fuzileiro da rima, mais um sobrevivente da guerrilha. Suburbana, desumana, atentado à bomba. Pobreza no Brasil, pobreza no Haiti, genocídio em Ruanda. Em todos os continentes, não se vê ninguém contente. Valorizaram demais o dinheiro, esqueceram de ser gente. Ninguém olha pro lado, ninguém reparte o pão. Ninguém estende a mão, aí, sangue bom, tá embaçado. Mas, tamo aí, lado a lado, eu e meu aliado Douglas, mais um elo na corrente, rimando em favor dessa gente que passa fome todo dia e é chamada de contente. Então, mas aí, que nada, ladrão, vamos em frente. Cê tá ligado? A ideia é forte, é quente, invade a mente. Aumenta o volume, sobrevivente. Vai, o chão vai tremer, o bicho vai pegar. Sou aliado G, fuzileiro da rima. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. Aqui é Douglas, o cronista maquiavélico pra afirmar. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. Passe cruel, no ar pra abalar. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. Sou aliado G, fuzileiro da rima. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. Aqui é Douglas, o cronista maquiavélico pra afirmar. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. Passe cruel, no ar pra abalar. O chão vai tremer, o bicho vai pegar.